Essa é a emoção de estar no maior show de marcantes do planeta. É o bonde das marcantes tocando só as dançantes. Já que é bonde das marcantes, então bora relembrar no Salamã! Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida. Olha o Bryson Wesley! É o bonde das marcantes chegando! Bora dançar, Salamã! O bonde das marcantes já está no ar. Hoje vai ter show que eu vou esperar. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então, chega um desse aqui, né? Me faz delirar. Olha o som! O som da galera vai fazer. O som das marcantes. Esse negro é um show. Ele é. Pode ser seu. E vai tocar. E convida você pra dançar, meu amor. Sensual. A galera do Paysandu dá uma vaia no Clube do Rio aí. A evolução. E a galera do Leão vai o Paysandu. O som das marcantes. Lindo de corpo. Um calor me sufoca. Sim. Senti teu corpo inteiro. Lindo de corpo. Ouvi sua voz te ter prazer. Bora ver, Nino, bora ver. Sempre. Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. Franco. Senti teu corpo inteiro. Lindo de corpo. Ouvi sua voz te ter prazer. Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. Ô, Carol Franco. Sensual. A música não para, é só sucesso. Mais sucessos, mais sucessos. Olha o bonde, olha o bonde! O som das marcantes. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som, sinta o som. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Vem dançar, vem! Com você, a festa é pura. Já já tem Mano MC no palco. Tem Rudiete. Ainda hoje tem os Vingadores do Brega. Vem dançar ao som do respeitado primeiro. Bonde das marcantes. Guanabara é um show de gente amulambada, melhor seleção. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade. Guanabara é um show de gente amulambada, melhor seleção. É desse jeito, é a bonde das marcantes do Salamã! E com você, eu quero dançar. Quero me entregar de corpo inteiro até o zóio. Nosso privilégio por aqui, parceiro. Pingo das marcantes, sua esposa Debinha. Nosso pódio pra você. Eu vou viajar, é a poção jovem. voz do Júnior. Aí, Patrícia, mete ficha, vai! É o sonido que vai tocar a força jovem, é o som do talar. É o sonido que vai tocar a força jovem, é o som do talar. Agora o seu passeio é especial no Bonde das Marcantes. Chama ele, vem. Vem dançando, vem dançando, balançando, sacudindo, agitando. É o Wesley, é o Braz, é o Braz, é o Wesley. É o Bonde das Marcantes. Aqui no Sala Mar, segura a contagem, na contagem, bora, vai. Dois, três. Prec, prec, prec. Prega das aparelhagem. Manguari. Vibração. Super som. Imperial. O DJzão. Transa som. Alô, DJ Wesley. Jurandir e o Prega das Aparelhagens. Se liga na contagem. DJs Brasil Wesley. Um, dois, três. Prec, prec, prega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Prega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem. Vem dançar comigo. Prega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com o Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Arrepinha, vai! Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Deixa os games, rapaz, que tá curtindo aqui no Sala Mar, viu, gente? A cerveja de um real, que era draft, acabou, viu, gente? Mas a promoção continua na cerveja Brahma, viu? A gente vai estender um pouquinho à frente, um pouquinho mais, viu? Brahma, a partir de agora, um real, viu, gente? Isso! Pra estender um pouquinho mais a nossa promoção de hoje, acabou a draft, né? Que é de um real. Cerveja Brahma agora, um real no Solamar! Solta o som! Bonde das Marcantes é tudo aquilo que você sonhou em toda a sua vida. Pode correr pro bar, viu, gente? Fala do lábio! Japonês! O som das marcantes. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, o som nessa, das marcantes. Alô, DJ Wesley. Todas DJzinho faz você se balançar. Ganho, ganho, ganho. É tão nosso sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho. Esse japonês, vem cá. Bota a galera pra dançar. Tocando todas de jeitinho faz você se balançar. Detona só sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. E mete bicha, picô. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Pra cima, Wesley. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Vamos nessa, Dinho. Agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Vamos nessa, Dinho. Agita, vamos lá. Tu é considerado. Soquinho pro céu, soquinho e bora meu bode! O som das marcantes. Onde das marcantes? Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Ai, bem, você não chora mais! Mas veio você, me deixou em segredo. Quem sabe canta, vai! Me desarmou. Mas veio você pra me ensinar. Vou abaixar o som, quero ouvir! Canta, só na bacana, mãe! Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Uhul! Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. Mais uma! Sabe aquele dia que você se foi? Som das marcantes. Olha o gritinho, papai. É DJzão, bora. Ei, DJ, aumente o som aí. Aumenta o som, vai. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal eu não consigo esquecer. It's time! Pra pegar a mulher e dançar! Bonde das marcantes. Ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela, sabe ser potencial. E mexer comigo, isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal, tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei se o que... O jeito é bora! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Quem já me canta? Outra chance não vou te dar. Outro amor Renino. Eu vou encontrar. E Jaba, cadê tu, Jaba? No! gente lá. Toca a nossa canção. Me siga em maçã. Vou lembrar de você. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Vamos dançar! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Eu sou Clube do Remo, meu irmão! A galera do Clube do Remo tá aí, luta! A galera do Leão! E bate, e bate, e bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palminha! E bate na palminha! E bate na palminha! A galera do Leão! Dando uma vai no Paysandu! E quem acha que o Flamengo vai ser campeão, joga a mãozinha pra cima, mãozinha! E bate na palma da mão, galera do Mengão, na palma, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, já! E doida! Joga tudo pra cima! Marcante. Manda cheiro verde. Bonde das marcantes. E aí? Fim de semana chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. E aí? Quero voar com a Joga a mão pra cima, vai! E subiu que ferem, amores que dói, amores que matam. Pra cima, bonde das marcantes, papai! Eu vivi pra ver isso. Marcantes DJs Brasil Wesley. Marcante. Vigas Balde. E é o bonde das marcantes no Salão. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Vem de volta. Tudo começou aonde eu soube o que é o amor. Lagueia de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capo Sul, equipe cruel. Vem pra roda e dança, vai, vai. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Lindo de corpo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Como é que tu tá, Piccolo? Tá com medo de amar, é? Tá não. Tá com medo do amor, e aí? E deixa o bonde tocar. É o bonde das marcantes! O som das marcantes. Quando tu me deu um sorriso, eu te contei. Bonde das marcantes. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois. Solta o som, aí, solta o som, aí, solta o som. Mete o som do DJ Wesley. E a roda do Brega mandando ver, meu irmão. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no top dance vou estar. É a roda mais democrática do Brasil. Homem com mulher pode dançar. Homem com homem, mulher com mulher, o que importa é dançar, meu irmão. O que importa é ser feliz, vamos assim. As melhores bandas pra você. Lindo de corpo. Agora, bonde das marcantes. Sempre especial. Pop Dance é que eu vou dançar. Bora, Pop Dance. Pop Dance. Yeah. Pop Dance. Yeah. Pop Dance. Yeah. Pop Dance. Yeah. Pop Dance. Pra cima, DJ Wesley, solta o som, solta o som, solta o som. Joga a mão pra cima, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Bora dançando, dançando, dançando, bora, bora. Que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. Você me conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a você. Já já a gente vai tocar uma sequência de arrocha pra dançar agarradinho também. Se prepara, DJ Wesley, fazendo você dançar. E o braço também. Lindo de coco. Só quem tá solteiro aí. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. DJs Brasil Wesley. O Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. Essa assim, ó. Vai, joga a mãozinha direita. Depois a mãozinha à esquerda. E cruza os dedinhos pro céu. E faz o S sobre. Do jeito que o Wesley gosta, do jeito que o bonde das marcantes gosta, assim, ó. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. E DJ Wesley! Bonde das Marcantes. Bonde das Marcantes. Indispensável para que sua noite seja completa. Completa. Banda 007. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha, num jardim de amor pra gente cuidar. Diz aí, diz. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. E aí, neném? Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Oi, flor, desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim e eu viajei no seu... A hora de se arrumar é agora, viu? Ei, flor, desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais... Isso é hora de tu chegar nela e dizer, meu amor, vamos dançar essa música? Pedras na minha vida. Aí tu vai dançando devagarzinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Aí aos poucos tu vai dançando mais apertadinho ainda. Muito amor, eu vou devagarinho. Conversando no pé do ouvido. Nada não se eu machu... Olha agora! Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar, só um pouquinho. 007. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Bora cá, o bonde na coxa de cima, caramba que é. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. E mais? Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. E ela o quê? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. E vamos, vamos lá! Você tem o que diz? Um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. O que, pai, diz? Que me mantenha perto de você. Posso fazer passando no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Tô diferencial. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quem sabe canta, mãe? Quando for beijar alguém, canta, mãe. Antes de amar meu... É muita história, moleque. Testa esse amor em mim. Olha os stories falando. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Que docinho. Do caque. No caque, no caque, no caque, no caque, assim como é que é, vai! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. e de uma só errada pra te perder. Windows Brothers. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes. Vai acordar, bora! Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio! Péssimo negócio, coração. Como é que você. Você no Piccolo, um Debinha, desse. Júnior Patrícia, ela sou forte, meu pai, valeu! Por as vezes, ela falou que não tem mais conversa. Agora eu volto com essa. Solteiro, trai ou trai? Que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada. Foi esse o fim que você escolheu. Onde nas marcantes? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. O quê? São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Bora ver, showman! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais. Onde das marcantes? Está lá no tá. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo tem minha noite, como a noite vai temer o fogo. Que mais? Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Vamos dançar, como é que é as principais? Braz e Wesley, tem jeitinho assim, ó. Bonde das marcantes. Trajetória escapa ao risco. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Sempre está lá, dá! Sempre está lá. O quê? E ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul. Está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Bora, aqui com o DJ Braz e o Ed no bonde, assim, ó. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não... Bora que é o bonde das marcantes aqui no Sonamá! Bora, meu parceiro, Eninho Chomé! Eu te bem, é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. Já já no palco tem banda MC, tem Ruth Ed, ainda tem os Vingadores do Brega. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei. Ei, Nilson, como é que tá? Tá bom ou tá ruim? Diz aí, pai, diz como é que tá aqui. Tão ruim, tá, pai? Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim. Sei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. E a tua demora? Eu largo tudo. Basta você dizer que comigo vai ficar. DJ Brás. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Deixe assim, preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui. O quê? Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Sequência pra dançar beijando, não, Wesley? Sonha acordado, tudo bem. Beijando, abraçando, amassando. E não ter. Pra dançar beijando, hein? Um dia se passa, mais apaixonado estou. Com a lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo bem. Agora, Monte das Marcantes. Quem sabe canta aí, vai! O meu amor virou brinquedo pra ti. Tá bonito, Zona Lá! Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Vem de mansinho, de mansinho. Depois vem de mansinho querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Meu amor, virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Vem de mansinho, vem de mansinho, vem, pai, vem. Depois vem de mansinho querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceite esse seu jeito de querer me amar. Continua dançando, beijando, vai, pai, vai! Por que você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. O quê? Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Canta! Chora meu coração. Mais alto, vai. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo. Isso é Salamã. Vou conseguir encontrar outro amor. E sei. já me esqueceu. E o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou? O que passou, passou, meu irmão, é assim, embora. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente clama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu. Você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que boba eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. O amor só é. Wesley, mixando as tops das marcantes. Deixa eu tocar uma sequência de reggae na mania, na moral, pra galera dançar agarradinho agora. Bora, Salomão! I'm a Superman against the lowest lane. Used to weigh my problems when I went insane. Took me from the depths when I lost my name. Ooh, give me something I could live for. Now everyone is wondering what's the change. They don't recognize I have so much to say. And I never thought someone could love someone so much that they'd give up on everything. I know I will be the miss. I will be there when you're crying, baby. I will be there when you need someone to tell you. Chimboteu, anão. Lembra mais especial? Grande equipe carreira solo lá de Nova Timboteua. Parceiro de Vico, Felipe, Miranda, you're Brenda. Um abraço na família forte, viu? Família forte lá em Timboteu. It's your beautiful, baby. Pega, te montei a minha área, isso aí. When I'm in your hands, you can turn the pavement to white sand. You can make a moment, a memory in a glance. And I can't believe anyone else. Everybody's talking. station. Never stopped listening, baby. And I never thought someone could love someone so much that I'd give up on everything. But I know I will be there when you need me. I will be there when you're crying, baby. I will be there when